You got the touch. You got the power. Yeah! Quadrinho Drops. Comic Con Experience. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast e fãs que irão a CCXP 2018. Esta é a segunda edição do Quadrinho Drops especial sobre a CCXP 2018. No primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre algumas dicas para vocês e divulgamos vários artistas que estarão no ar. E esse episódio é, na verdade, a mesma coisa, né? Nós teremos algumas dicas para vocês sobre o artistiar, sobre painéis e stands, sobre respeito. E, claro, né, faremos divulgação de vários artistas que estarão no AA e em alguns stands ali especiais da Comic Con, para que você possa saber onde ir para comprar quadrinhos, prints, pedir sketches, commissions e outras cositas más. Oi pessoal, aqui é o Joe Prado, tá? Desenhista da DC Comics e também um dos donos da Chiaro Escuro Studios. E, meu, já é a CCXP. Caraca, como esse ano passou rápido. E quando eu falo CCXP, cara, puta, pra mim é uma coisa muito louca porque... É a grande convenção, é a grande festa dos quadrinhos, eu acho, na minha opinião, entendeu? Que nós temos aqui no Brasil todo ano. E a gente tá aqui correndo nos bastidores para preparar um evento fodaralho, como algumas pessoas falam, entendeu? E isso é muito legal. Um evento onde a gente pode encontrar os amigos, os profissionais que a gente admira, todo mundo, entendeu? Junto, debaixo de um mesmo teto. E comemorar, né, a arte, a liberdade de expressão e os quadrinhos, principalmente. Então eu espero ver vocês na CCXP e no stand da Chiaro Escuro Studios, que nós estamos preparando também surpresas muito legais no nosso stand esse ano. Tá bom? Valeu, galera! Aqui quem fala é o Sam Hart, desenhista de quadrinhos. Já fiz Robin Hood, Rei Arthur e Atômica, entre outros. Esse ano estou lançando meu quadrinho autoral 10 Dias Perdidos. Venha conhecer no Artist Alley, mesa F14. E esse foi o recado da minha filha também. Fala galera do Quadrincast, tudo beleza? Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco, e vou estar na Comic Con com vários lançamentos da editora. E saca só, o principal deles vai estar na minha mesa, que é a mesa A3233, uma mesa dupla com uma arte bonitona do Edgar Allan Poe, isso mesmo. O quadrinho que vamos lançar é Delirium Tremens de Edgar Allan Poe, uma homenagem ao mestre do horror, com 8 histórias feitas pelos melhores quadrinistas da Draco. Na mesa vou estar eu e o Daniel Canedo, e a gente vai lançar também um quadrinho chamado Freak Show, Escape dos Sentidos, uma HQzinha curta de 24 páginas de horror inspirada naquelas salas de jogos que você aluga pra ficar uma hora e tem uma hora pra sair da sala e tal, sabe? Então a gente criou uma história em quadrinhos junto com a galera do Escape Time, que aluga salas de horror, e o pessoal do 89 Freak Show, que é um programa de rádio da Rádio 89. A gente criou esse quadrinho juntos, foi muito legal o processo. Além disso, nós vamos lançar também 2 mangás: o Tools Challenge 6, que encerra a série, do Marcos Andrade, e o Quack 4, que inicia uma nova fase do mangá do Kajipato, que eles vão estar na mesa H41. Em outra mesa, vai ter outro lançamento da Draco. Vai ser o lançamento de Vagabundos no Espaço, olha só, de Rafael Salimena, e que vai estar junto com o Riot na mesa D20. Eles têm outros quadrinhos bacanas da Draco. E por fim, nós vamos lançar também uma HQ muito interessante chamada Vikings, uma HQ fantástica de fantasia, escrita pelo Eduardo Cassi, que também tem uma série de literatura com Vikings. Eles vão estar na mesa E18, ele e o Abel, do Ditadura no Ar. Então, se você procura quadrinhos da Draco, tem aí uma série de mesas pra procurar. Se quiser começar pela minha, eu indico todas as outras. É a A3233. Vejo vocês por lá, inclusive com a trilogia de horror cósmico. Grande abraço! Oi, eu sou a Carro Penian e você me encontra na CCXP vendendo meus prints, sketches e fazendo commission na mesa B29. Então, passa lá! Vem dar um cheiro, conversar de jogos e séries. Quem sabe pedir uma commission, não é mesmo? E aí, a gente tá com um papo legal. Então, passa lá! Olá, amigos do Quadrincast. Aqui quem fala é Zé Wellington. Sou roteirista de quadrinhos aqui do Ceará. E venho fazendo essa função meio esquisita que ninguém entende, que é escrever roteiros de quadrinhos há mais de 10 anos. Tendo 3 trabalhos lançados, todos em parceria com a editora Draco, que são Quem Matou o João Ninguém, Steampunk Ladies, Vingança a Vapor, e o mais recente, Cangaço Overdrive, uma ficção científica, um cyberpunk com elementos regionais, nordestinos. E eu tô gravando esse áudio na na verdade, para convidar todo mundo que está escutando a conhecer esses três trabalhos e mais algumas coisinhas que eu vou estar levando para a CCXP, a Comic Con Experience. Vou estar aí na mesa D43, junto com meu outro colega e sofredor de roteiro, Davidson Manes, e vou estar com um monte de coisinhas legais por lá, numa rara visita a São Paulo, né, que eu não costumo ir tanto, apesar de saber que tem muita gente que compra meus quadrinhos por lá. Então, fica aí o meu convite para conhecer a minha mesa, mesa D43, lá na CCXP, a partir do dia 6 de dezembro, 6 a 9, dia 5, se você tiver um pouquinho mais de grana e puder estar na Spoiler Night, que acontece um dia antes aí do evento, tá bom? Mesa D43 na veia, valeu aí, Luiz Henrique e toda a galera do Quadrincast pelo convite. Um abraço! Olá, aqui é o Brão, você me encontra na CCXP, na mesa G21, no Artist Alley. Estarei lançando minha nova HQ, chamada Vermilion, e na minha mesa você também encontra vários prints e os meus antigos lançamentos, Diva Satânica, Cornucópia e o meu artbook Bad Women. Um abraço! Olá, eu sou a Chairinha, vou estar na mesa E0809, e para quem passar por lá vai encontrar a minha revista Red Mais 18, Os Conselhos de Darazar, Mare Rosso, meu artbook, além de prints e adesivos e buttons diversos. Passem por lá, beijos! E aí você que está ouvindo o Quadrincast, aqui é o Eric Peleias, e eu vou estar na Comic Con Experience este ano, na mesa C4142 do Artist Alley, junto com meu amigo Hiro Kawahara. Nós juntos vamos lançar o quadrinho Últimos Deuses. Passa lá pra gente se ver. Um abração. Oba, meu nome é Daniel Esteves, eu sou roteirista de quadrinhos do selo Zapata Edições. Estarei na CCXP na mesa F42, junto com o artista Alex Rodrigues, e ao lado dos parceiros Samuel Bono e Al Stefano, que estarão na mesa F41, com obras do nosso selo, como São Paulo dos Mortos, Bichos, Por Mais Um Dia com Zapata, e lançando aí o São Paulo dos Mortos volume 4. Então, espero vocês por lá. Oi, aqui é o Eduardo Ferrara. Tudo bem, pessoal? Pois é, estarei de novo esse ano na CCXP, onde vou levar meus projetos de quadrinhos, prints inéditos, meu artbook, e também farei commissions arts na hora. É só você escolher o personagem que eu faço, ok? Mas o mais importante mesmo é que você apareça lá na minha mesa para a gente bater um papo, trocar ideia. Afinal de contas, né, é o nosso espaço e a oportunidade é essa de trocar ideias, né? Vai ser bem divertido. Eu aguardo todos vocês lá no Artist Alley, né, na minha mesa, que é a F12, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Oi, pessoal, eu sou o Júlio Magá, quadrinista. Eu vou estar nessa edição da CCXP na mesa G43. Juntamente com o Eduardo Vetilo, a gente vai estar lançando um quadrinho chamado Tati Rei, A Revolta de Pati. É um quadrinho baseado em fatos reais, na época da escravidão. Então aguardo vocês na mesa. Até lá. Konnichiwa Minasan, aqui é o Kajipato. Eu tô aqui na mesa H41 na CCXP. E se você quer conferir um pouco de mangá, de palhaçada, de aventura, vem aqui ver meu mangá chamado Quack. É um mangá que conta a história do Baltazar e do Colombo, que são dois aventureiros que passam por poucas e boas. Entre elas, porcos piratas, macacos drag queens, sátiros de terno e gravata. E é isso aí. Vem dar uma conferida aqui e bater um papinho. E de quebra ser zoado um pouco, né? Falou, até mais. Aê, galera marota do Quadrin Drops, aqui é o Al Stefano e estarei na CCXP deste ano e com o vencedor do HQ Mix 2018, Orixás em Guerra. Também tem a novidade São Paulo dos Mortos 4, além de Mineirão e Zé Bonfim, Zapata e prints novos pra você decorar o seu cafofo. Te vejo lá na mesa F41, hein? Um abraço! Fala, galera do Quadrincast, eu sou Eduardo Calazans, faço parte do Incoerente Coletivo, um coletivo de quadrinhos aqui de Brasília, que foi composta por 5 pessoas, 5 amigos que decidiram juntar suas ideias e traços diferentes, por isso que é incoerente, por isso que é coletivo, cada um no seu. Unimos forças para a gente poder tirar da nossa cachola as ideias e as vontades que tínhamos de produzir quadrinhos e colocar finalmente no papel. Estamos juntos aí desde 2015 e esse ano finalmente estaremos na Comic Con Experience em 2018. Eu vou estar lá representando toda a galera, vou estar levando prints, publicações antigas, adesivos, vários produtinhos diferentes e principalmente vou estar lançando quadrinhos novos lá. Vou estar lançando minha HQ chamada Robin, que é uma releitura do personagem clássico Robin Hood, mas com um background aí de Brasil, de coisa de quebrada, coisa de subúrbio, e o nosso protagonista dessa vez vai ser uma mulher, em vez do clássico, que é um homem, a gente deu uma repaginada e vai ser uma mulher. Então é um quadrinho bem na pegada de Vigilante, bem numa pegada urbana, né? Tem outras coisas de fundo, outros temas de fundo também sendo abordados, mais sutis. Então, para quem gosta de um quadrinho de vigilante ali, mais ou menos na linha do Homem-Aranha, que também é o que eu mais gosto, então vai ter uma boa pedida para poder descobrir e conhecer na Comic Con. Eu vou estar todos os dias do evento na mesa B8, representando toda a galera, como eu disse, com muito material diferenciado. E o destaque é para Robin, que vocês vão poder conferir lá. A gente pode trocar um bom papo, conversar um pouco, se conhecer. E vai ser um prazer encontrar todo mundo por lá, certo? Grande abraço, até mais. Olá, pessoal do Quadrincast, tudo bem? Aqui quem fala é Leopoldo Anjo, quadrinista e ilustrador. Esse ano eu estarei no Artiste Alley da CCXP na mesa G34 com meu amigo Rafael Paiva. Estaremos vendendo alguns prints e um preview do nosso projeto de quadrinhos, Decaedron, que será lançado no começo de 2019. Para saber mais sobre o projeto e conhecer os meus trabalhos, acessem meu Instagram, @leopoldoanjo. Valeu, abraço! Olá, pessoal do Quadrincast. Meu nome é Wilton Santos e trabalho com quadrinhos desde 2011. É a terceira vez que eu tô no evento, né? A primeira vez eu vim como visitante, na segunda vez eu consegui uma mesa e quase que eu não consigo porque eu não ia nem me inscrever, porque eu achava que eu não tava pronto ainda para um evento desse tamanho. Mas um colega meu queria muito se inscrever, eu acabei me inscrevendo junto. Eu tenho trabalhado já há uns 4 anos como professor de desenho na Escola de Artes Área E, que fica na Liberdade. E eu acho que eu já posso falar, eu não tenho certeza, eu posso falar. Assim que o Garaveiro entrou em contato comigo, eu acabo de pegar o meu primeiro trabalho com a Marvel Comics. E eu tô muito feliz mesmo. Nada disso teria acontecido se não fosse pelo evento, se não fosse por esse grande amigo meu, Léo Pinheiro, que foi comigo ano passado. E graças a isso, aqui estamos nós de novo, né? Para mais um ano de CCXP. Eu vou estar na mesa D41, do lado da Vivi Munhoz, da Melancia Comics. Eu vou levar alguns prints, uma prévia, vamos dizer assim, que seria o primeiro capítulo de um HQ que eu vim trabalhando com um grande amigo meu já faz um bom tempo, né? Então a gente pegou, preparou algumas páginas, preparou só o início da história para poder levar para o evento. É que a gente pretende que seja uma história mais longa. Pretendo também levar um notebook. E quem quiser bater um papo, conversar comigo, é só passar lá na mesa. Grande abraço! Olá, você que curte literatura fantástica! Eu sou a Cristina Pezel, autora do livro Mundo de Quatória, e eu vou estar lá na CCXP, na Artist Alley, mesa D26. Vem conhecer o Mundo de Quatória, vou te contar um pouco sobre essa história, que é uma alta fantasia. Esse livro é um livro que já ganhou premiação literária e também foi considerada a capa mais bonita de livro nacional de fantasia. A edição está muito bonita, tem várias ilustrações, tenho certeza que você vai gostar de conhecer. A gente vai estar lá distribuindo mapas desse mundo e vai ter também uma escultura do vilão. Vai estar muito legal a mesa. Anota aí, mesa D26, Cristina Pezel. A gente se vê. Fala, Luiz. Como é que você tá? Tranquilão? E você, rapaziada aí do Drops, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Frigoli, mano. Vim aqui passar pra avisar vocês que eu vou estar lá na Comic Con, na mesa C14. Vou estar vendendo print, vou estar vendendo quadrinho, vou estar levando minha segunda publicação, meu segundo quadrinho, chamado Jardim Busocaba. Beleza? Se vocês quiserem print, se vocês quiserem adesivo, se vocês quiserem quadrinho, mano, dá uma passadinha lá. É nóis. Oi, gente. Aqui é a Medir e eu estarei na mesa E28 lançando os quadrinhos Saga Imortal. Também levarei prints, canecas, camisetas, etc, etc. E videogame. Passa lá e joga meu Jorginho enquanto ele tá de graça. Depois de lançar, só pagando. Oi, sou o BJ Fogueteiro e estarei na CCXP na mesa A2 lançando Luto. O tema HQ que aborda os conflitos políticos entre duas famílias rivais que disputam o poder político no sertão do Chá de Pernambuco no ano de 1914, trazendo os elementos históricos referentes às eleições conturbadas e à estrutura política da época, né, que é o coronelismo, o clientelismo, o paternalismo, o voto de cabrecho, e mostrando os atores sociais que fizeram parte dessa tragédia, como os jagunços, os cangaceiros, os coronéis, entre outros, né? E tudo isso foi construído com a narrativa polifônica, né? Misturando os elementos da cultura sertaneja, como a xilogravura, né? Espero vocês lá, estarem lá na CCXP, na mesa A2. Valeu, obrigado. Aqui é o Flávio Soares, autor de A Vida com Logan e A Lady Murphy, e com esse som natalino de fundo, eu gostaria de lembrar que estarei na Comic Con, na CCXP 2018, na mesa G39 do Artists Alley, com o meu novo lançamento ao lado do roteirista Lúcio Luiz, Meninos e Dragões, quadrinho vencedor do segundo prêmio Abril de Personagens, e que agora está sendo relançado pela editora Marsupial, através do seu selo Jupatim. A gente se vê lá na Comic Con, na mesa G39. Até lá! Alô? Oi. Oi, tudo bom? Sim, sim. Não, tranquilo, tô em casa. Não, vamos sim. Vamos pra Comic Con esse ano, sim. É, eu e a XV, vamos pra lá de novo. É, a gente se vê lá. Sim. Aham. Isso, mesa H37. É, ela fica... Esse ano a gente vai ficar nas laterais, assim, do Artist Alley. É, isso, dá uma passada lá. A XV? Ah, a XV vai também, sim. Não, é, isso. Esse ano ela vai lançar um artbook dos gatinhos dela, então, tipo, tem um lançamento, né, desse artbook em Elvis e em Freddy, que são os gatinhos dela, dois xaninhos fofinhos. Tem, ela vai levar um monte de print nova, aquelas coisas lindas que ela faz, sketchbooks, canecas, tem calendário, tem muita coisa. XV é XV, né? Passa lá, vai ter bastante coisa. Sim. Ah, eu? É, eu vou lançar uma HQ desse ano, ela chama Sendo Eu Mesmo e Conseguindo Miseravelmente, onde ilustro passagens fictícias reais da minha vida. É esquisito. Sim, eu sou esquisito. vai ter também caneca, prints variados, vou levar print Doctor Who, Ultraman, né, não cheguei a levar Ultraman ainda, mas esse ano eu vou levar, vai ter bastante coisa, passa lá, isso, Fabiana Shizue, Sandro Rojo, mesa H37, isso, tá joia, então tá bom, tá, a gente espera vocês lá, tá, então um abraço, opa, tchau. Neste bloco, vou falar um pouquinho sobre o Artist Alley. O Artist Alley é citado como o coração da CCXP. É um lugar onde existirão mais de 500 quadrinistas em mais de 350 mesas. E também no stand da Chiara Escuro. E alguns stands ali que normalmente ficam em volta ali, como o da Marsupial, o da Panini, o da Comics, né? O de algumas editoras, da Jumbo também fica ali perto. Que muitas vezes fazem sessões de autógrafos com quadrinistas convidados. Mas mesmo assim, o Artist Alley em si é gigantesco. E o que você pode encontrar lá? Você vai encontrar artistas de todos os cantos do Brasil, né? Existem artistas de todos os estilos. Muitos artistas internacionais vão estar no Artist Alley, né? Por exemplo, Scott Lobdell é um artista que vai estar lá no AA todos os dias, né? Esperamos que esteja todos os dias. Tom Grumetti também é outro que vai estar com mesa lá no Artist Alley. John Romita Jr. também vai estar lá. Vários artistas nacionais como Vitor Cafage, como Chris Petter. Então, normalmente muitos desses artistas, né? Por serem famosos, têm filas muito grandes. Então, uma das coisas que você sempre precisa ter em mente, muitos artistas vão ter filas enormes para autografar. Alguns deles, principalmente estrangeiros, muitas vezes têm palestras, têm masterclasses acontecendo, então eles vão ter horários limitados para autografar as suas HQs que você está querendo levar ou vender os prints que você quer. Então é bom também se programar um pouquinho para saber que horários os artistas que você quer estarão lá no AA. A maioria dos artistas não cobra por autógrafo nem foto, né? Existem pouquíssimas exceções, né? Alguns casos, por exemplo, como o Bill Sienkiewicz, no passado, ele não cobrava o primeiro autógrafo de uma HQ, então você podia autografar uma HQ normalmente. Se você quisesse autografar mais de uma, aí você pagava um valor. Segundo informações que já foram reveladas pelo agente do John Romita Jr., o John Romita Jr. assina os 5 primeiros itens de graça, né? No caso, HQs, ou sei lá, se você tiver um Funko do Homem-Aranha, alguma coisa que ele assine também pode. E a partir daí, ele cobra um valor de $3 por item que você assina. Lógico, né? Se você levar uma caixa muito grande, né, de HQs, pode ser pedido a você para que fique no fim da linha, esperando todo o resto ser autografado. Então, claro, né? Uma regra que eu sempre digo, tem um bom senso, né? Não, pra que você vai levar 15, 20 coisas pro cara assinar? Leve 2, 3, peça pra ele assinar, peça um sketch, né? No caso do John Romita Jr. vai ser um sketch pago, mas existem vários artistas lá que fazem sketch de graça, principalmente se você comprar alguma coisa deles, mas não abuse muito, né? Não leve 20, 30 coisas pra assinar. Se você realmente quer fazer isso, você também pode levar 3, 4 coisas pra assinar, volta pro fim da fila, mais 3, 4 coisas pra assinar, volta pro fim da fila, né? Pra dar oportunidade pra todos de poderem assinar as suas HQs. Uma coisa também, né, fotos com artistas, é de bom tom você primeiro perguntar se eles topam, né? Alguns artistas são mais reclusos, não gostam muito de fotos, né? Outros não são acostumados com o jeito brasileiro, né, de tirar foto abraçada, né, de ser uma coisa mais calorosa, né? Alguns estranham isso, né? Então, sempre é bom você conversar com a pessoa e ver o que acontece, né? Se ela permite, se ela tem alguma restrição, alguma coisa. No caso de quadrinhos nacionais, a grande maioria é de boa, você pode tirar fotos à vontade, se você comprar alguma coisa, assinam, fazem desenho, quadrinhos sem nenhum problema. E claro, né, com 540 quadrinistas ali, com certeza o estilo de algum vai agradar a você. Então, passei bastante pelo AA, compre bastante, converse bastante com os quadrinistas, divulgue depois o trabalho deles, porque isso é uma das grandes coisas que a CCXP permite, é que o quadrinho nacional alcance um público gigantesco num lugar só, e que esse alcance possa se espalhar para outras pessoas. Alô, pessoal, aqui é o Will Conrad, e eu vou estar na CCXP 2018, na mesa D16, e aguardo vocês lá. Esse ano eu vou estar levando um novo sketchbook exclusivo para CCXP, vou estar levando vários prints, alguns deles também exclusivos para CCXP, e além de várias revistas de trabalhos que eu fiz para DC, para Marvel, Dark Horse, etc. Não percam, vou estar fazendo também sketches exclusivos para quem quiser lá na hora, e aguardo vocês lá. Não percam, vai ser épico. Um abraço, vejo vocês lá. Oi, meu nome é Daniele Pioli, eu sou ilustradora e vou estar na Comic Con Experience na mesa H22. Na minha mesa você pode encontrar meus adesivos, pins, minhas zines, meus prints, tanto de arte autoral como fan art, e meus livros. Eu tenho livros de dicas de desenho, tenho livros de tirinhas, tenho artbooks e até livro de receita vegana. Mesa H22, venham me visitar. Beijo. Olá, eu sou a Raquel Vitorello, autora do Tio Tio do Kit Gay, e eu vou lançar minha HQ Lily Bell sobre uma bruxa que engana o demônio Lilith e a aprisiona no inferno que conhecemos tão bem e que chamamos de São Paulo. Além desse lançamento, eu terei prints da minha série Coisa de Mulher, com ilustrações de mulheres históricas, além de outras coisas muito bonitas. Eu estarei na mesa A28, junto com a Aline Zolve. Olá, aqui é a Sheila. E o Rodrigo, do Mauri Studio. Estaremos no Artiste Alley da CCXP na mesa H21, e levaremos nossos dois quadrinhos. O Love Up, uma aventura no mundo fantasia de um jogo de videogame estilo RPG. E o nosso lançamento, Necromancer Além do Beco, uma história cheia de mistério, romance e magia. Também teremos prints de artes originais e fanarts, adesivos e chaveiros exclusivos. Nos encontramos na mesa H21. Até lá! E aí, pessoal, aqui é o Thiago Kleining e eu vou estar no WhatsApp da CCXP na mesa B15, junto com o meu amigo Braza. Além de prints, adesivos e outros materiais, eu vou estar lançando também a HQ Abandonados pelos Deuses, Sigrid, que foi financiado pelo Catarse. O quadrinho conta as aventuras de uma pequena viking, foi escrito pelo Guilherme Smith, a partir de uma história do Chris Santos e desenhado por mim. Eu espero todo mundo lá na mesa B15. Abração. Olá, olá, ouvintes! Tudo bem? Eu sou o Sunsa, o Felipe Assunção, publicitário e cartunista, e vou estar pela quinta vez consecutiva no Arts Alley da CCXP. Dessa vez, a minha mesa é a G42. Eu sou o autor do personagem Botaman e levo comigo pro evento suas três HQs com histórias independentes e sua coletânea de tiras. Se quiser saber mais, é só conferir o site do Bota, botaman.com. Os meus lançamentos do ano são o primeiro gibi da maior rixa da melhor idade, Genô versus Gertrude. Ninguém sabe ao certo como começou a rixa entre a Genoveva e a Gertrudes, nem mesmo elas. Tudo que elas sabem é que mais vale o regozijo do sucesso de desgraçar a vida uma da outra do que de saborear a melhor idade de forma saudável e equilibrada. Meu outro lançamento é o sketchbook Eu Desenho Vacas, uma coletânea de desenhos de vaquinhas em nanquim, grafite, bico de pena e pincel. Saiba mais do projeto no Instagram Eu Desenho Vacas, instagram.com/eudesenhovacas. A minha mesa também conta com buttons, bonecos e prints autorais. Se quiser saber mais, acesse o meu site fantasticomundodesunsa.org, ou então me acompanhe no Instagram e veja toda a minha produção e tudo que eu pretendo levar, instagram.com/sumpção ou @sumpção. Sumpção é S-U-M-P-C-A-O. Então é isso, pessoal. Chega junto lá na mesa G42. Abraço grande e até lá. Olá, eu sou a Ana Lee e você me encontra na CCXP vendendo meus prints, fanarts, bottoms, coletâneas de tirinhas e muito mais. Não deixe de passar na mesa E38 do Artist Alley. Olá, pessoal, eu sou o Ícaro e sou o criador da série Rio Negro, inspirada em fatos reais, mitos indígenas brasileiros e H.P. Lovecraft, e também do quadrinho independente A Bruxa, que é inspirado na lenda da Cuca. E agora, na CCXP, eu vou estar lançando o meu novo quadrinho, O Monstro, inspirado na lenda do Mapinguari, que é um titã amazônico. Então, se você quer conhecer mais sobre o folclore brasileiro e um pouco de terror, dá uma passadinha lá na mesa A25. Vamos bater um papo. Valeu, pessoal. Tchau. Olá, amigos do Quadrincast. Aqui quem fala é o Júlio Scavalcante, Cavalheiro, e eu vou estar na CCXP 18, na mesa D23. Eu misturo contextualização histórica com história em quadrinho. Passa lá para conferir as novidades na minha mesa no Artist Alley. Um abraço. Olá, aqui é o Thiago Ossos Tortos. Eu estarei na mesa F29, Foca 29, lançando Os Últimos Dias do Xerife, uma HQ autobiográfica sobre a morte do meu pai. Terei também lá o quadrinho Kombi 95, que se passa nos anos 90 e é repleto de referências, e também, é claro, a coletânea Tiras Ossos Tortos, que reúne mais de 10 anos de tiras, inclusive todas as publicadas na revista Média. Espero você lá na Foca 29, F29. Eu sou o Thiago Ossos Tortos. Um grande abraço. Olá, meu nome é Mauro Souza. Eu vou estar na CCXP, nas mesas E12 e E13, junto com o Léo Lins. A gente vai estar com a HQ What the Hell. Eu vou estar lançando também o primeiro sketchbook dos Jones. Vou ter alguns prints e é isso aí. Espero vocês lá. Abraço. Fala, rapaziada, eu sou o Denis, você vai me encontrar lá no ArtZL da CCXP com alguns prints e principalmente com o meu quadrinho, meu novo quadrinho, o Teocrasília, né? É um material que eu tô fazendo aí desde 2016, né, com aquele prólogo, que é um jornalzinho e tal, e esse ano publicou o livro, tem dois spin-offs e mais, enfim, uma série de materiais derivados, tem bastante coisa bem legal, é sobre um futuro próximo, uma distopia religiosa aqui no Brasil. Então é um material que está conversando bastante com o momento atual. Espero poder receber vocês lá na mesa C31, beleza? Valeu, grande abraço. Oi gente, meu nome é Yohara Araújo, criador das tirinhas Devaneios, e para comemorar os 5 anos de tirinhas, vou lançar o meu primeiro livro lá na Comic Con Experience 2018. Vou estar no Artist's Alley, minha mesa é a D18, e se você não conhece meu trabalho, passa lá para apresentar e conversar um pouco com vocês, tá bom? Muito obrigado! Oi, meu nome é Rafael DS Machado, e eu vou estar com 3 publicações na CCXP esse ano. A primeira se chama As Aventuras do Homem-Placa, e é uma coletânea de tiras que reúne a série continuada do personagem Homem-Placa, além de outras tiras avulsas de humor nonsense, envolvendo Jabuticabas, Jovem Guarda, Reforma Trabalhista e outros temas tipicamente brasileiros. A segunda é outra coletânea, menor, chamada Ratificando, que reúne o material anterior que eu costumava publicar no meu blog de 2007 a 2010. As tiras foram todas redesenhadas para essa publicação. Por fim, tem o que é lançamento mesmo para CCXP, que é um livro de pequeno formato, tamanho de um flipbook, mais ou menos, no estilo de um quadro por página, chamado Kina. Reúne 5 histórias curtas, de humor também. Além disso, eu vou estar vendendo prints, tiras, avulsos e outros materiais. Eu vou estar na mesa H38 do Artist Sale. Se puderem dar uma passada por lá e conferir, eu agradeço. Obrigado, um abraço. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ravalho, sou o criador do Planta, livro que ficou de finalista no HQ Mix e no Jabuti. E esse ano eu vou continuar levando os últimos exemplares que eu tenho do livro, junto com bonecos, o personagem e prints. Estarei lá na Comic Con, no Artist Sale, na mesa G32, beleza? Apareçam lá que eu vou adorar conversar com vocês e fazer uns autógrafos bacanas também. Valeu, pessoal. Um abraço. Olá, ouvintes do Quadrincast. Aqui é o Marcos Leopoldino, do selo Risco, a Case Independente. Vou estar na CCXP no Artisale, na mesa B09, com a Dias Estranhos 1 e 2 e nosso lançamento Andarilho 1, Terra Sem Paz. Valeu, espero vocês lá. Oi, pessoal. Aqui é a Rayane Vieira. Eu vou estar na mesa G20 da CCXP. Se você gosta de história com tema de magia, na minha mesa vai ter muito quadrinho que vocês vão gostar. Eu vou levar o meu quadrinho, que chama Mini Elvira, que é uma história sobre duas bruxas que estão tentando conseguir emprego na cidade grande. Também vou levar uma antologia de quadrinhos, que é o Grimório. São 22 histórias, cada uma com 4 páginas, feita por um artista diferente. E também vou levar a minha zine, Magia Zine, que é uma zine com várias ilustrações com tema de magia. Também vou ter marcador de página, adesivo, bottom, prints de vários fanarts, vou ter pin de metal, passa lá. Fala galera, aqui é a Nath B, e eu falo em nome da Indivisível Press. A gente vai estar semana que vem na CCXP, lançando, dentre outras coisas, o primeiro volume de Underground, uma história sobre jovens adultos tentando viver a vida e pagar as contas ao mesmo tempo. A gente quer convidar todos vocês para darem uma passadinha na nossa mesa e conferirem o nosso trabalho. Mesa E04, tá bom? Fala Luiz, fala galera, fala Quadrincast, tudo bem? Eu sou o Samuel Ságio e agradeço muito ao Luiz pelo espaço cedido aí para poder divulgar nosso trabalho. E esse ano eu estarei na mesa G36 novamente com o Ayrton Marinho e estaremos lançando juntos também a Helldeng número 2, que também lançamos ano passado no próprio evento. Na mesa também teremos outras coisas relacionadas ao terror, como alguns quadrinhos da editora Draco e a própria Despacho, que é uma coletânea de horror folclore. Essa coletânea eu fiz em parceria parceria junto com o Fernando Baroni, que também editou a revista, e estaremos também com essas edições lá. Nossa mesa terá bastante coisa relacionada a terror. Se você gosta de terror, gosta de quadrinhos bagaceira, nessa, né, pegada trash aí, você pode passar na nossa mesa, bater um papo com a gente, trocar uma ideia, dar umas risadas aí. E é isso, galera. Obrigado aí novamente e esperamos vocês lá na mesa G36. Um grande abraço. Oi, pessoal. O meu nome é Paula Zanotelli. Eu vou estar na Arte Sally da CCXP deste ano, vendendo meus prints, adesivos, vários itenzinhos e um mini artbook com as minhas artes. Eu vou estar dividindo mesa com o pessoal do Amamor Studio. A nossa mesa é a H21. E eu espero que vocês gostem do evento e que vocês possam passar na nossa mesa para dar uma visitinha. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou o André Turtelli. Eu vou estar na mesa H3 na CCXP 18, junto com o Renato Quirino. A gente vai estar lançando o nosso novo gibi lá, o Máquinas Não Choram. E vamos estar lá com o Alpigarrara, com o MNC Upgrade, um sprint e muito mais. Olá, eu sou o Wagner William e para a CCXP eu estou trazendo um novo lançamento, que será O Martírio da Joana Darkside. Vai sair pela minha própria editora, a Teixuga Editora. E você pode me encontrar lá na mesa F32. A gente se vê por lá, abração. Eu me chamo Ricardo Souza e este ano estarei na CCXP na mesa F13, ao lado do grande quadrinista Flávio Luiz. E este ano eu vou levar dois lançamentos: Zé Murai 2, Malassombos na Terra do Sol e O Legado Vudacol, O Sangue é Mais Espesso que a Água. Então, espero vocês lá, passem lá para poder rir um pouco, conversar um pouco, bater um papo, será bem-vindo. Então, até mais. Falei um pouco sobre o Arte Chiara no bloco anterior, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que comprar no Arte Chiara. Na verdade, existem muitos artistas que estão levando suas HQs, né? Alguns levaram também livro, né, que publicaram. Então, obviamente, você vai ver muitas HQs, muitos livros lá à venda. Mas existe uma coisa específica que muitas vezes as pessoas se confundem, que são o que? Prints, sketches e commissions. Né? Muita gente, às vezes, não sabe a diferença entre eles, então a gente vai tentar explicar resumidamente. O sketch é um desenho rápido, feito ali muitas vezes na hora, que normalmente o artista faz quando você compra alguma HQ dele ou alguma coisa dele. E muitas vezes ele faz um desenho ali na hora pra você, né? Que é, por exemplo, alguém da Care School, ou um artista que trabalha lá pro exterior, muitas vezes um super-herói que você quer, ou muitas vezes quando é um artista nacional, ele faz um desenho dos próprios personagens. Então o sketch é aquele desenho rapidinho, né, não é muito elaborado assim, de qualidade, assim, mas muitas vezes não quer dizer que seja mal feito, muito pelo contrário, é apenas uma coisa mais rápida, né, um desenho mais simples, e muitas vezes você pode até comprar de alguns quadrinistas, né, o sketch, né, que é esse desenho mais simples. Uns como o John Romita Jr., por exemplo, como já citado, ele vai estar vendendo sketches, no caso, a $30, né, então esse dinheiro vai ser repassado para uma instituição de caridade. Então se você tem a vontade de ter um desenho, sei lá, um Batman, um Super-Homem, um Homem-Aranha, você pode de repente pedir para a pessoa fazer um sketch disso, né? Embora se for um autor nacional, é muito mais bacana você pedir um sketch, um personagem dele mesmo. O print é uma arte já pronta, né? Uma arte que o artista fez anteriormente, antes da CCXP, que ele mandou imprimir em tamanhos diferenciados, né? Existem prints que são em A5, né? Que é metade de uma folha sulfite, o A4 que é uma folha sulfite, o A3 que seria o quádruplo de uma folha sulfite, né? E em alguns casos até em A2, que seria um tamanho muito grande, né? Mas são artes prontas, preparadas, né? Que os artistas imprimem em quantidades e levam para a CCXP. Então lá você vai encontrar praticamente prints de todos os tipos, né? Das séries mais comuns, né? As séries geeks, nerds mais recentes, ou as mais clássicas, de super-heróis, de personagens próprios. Então, se você está procurando algum personagem específico, muitas vezes é só dar uma passeada pelo artista e provavelmente você vai encontrar alguém vendendo um print do personagem que você quer. A commission é um pouco diferente, porque a commission, no caso, é uma arte especial feita exclusivamente para você. Então, como você tem, por exemplo, se você quiser um Homem-Aranha, por exemplo, você pode passear pelo Arte Diário e você vai encontrar provavelmente vários prints de Homem-Aranha. Mas se você quer um Homem-Aranha de uma certa cena, de um certo jeito, contracenando com um outro personagem específico, aí você tem que pedir uma commission para um dos artistas. Muitos artistas que trabalham lá para as editoras lá fora abriram lista de commissions da CCXP, é bem comum isso, né? Muitos já estão esgotados, mas alguns pegam commissions para fazer na CCXP. Então, muitas vezes, eles vão para o hotel à noite ou para onde estão hospedados, fazem ali durante a noite a arte e te levam no dia seguinte. E nesse caso, as commissions são bem mais caras. Um print, normalmente, um print em A3 é 15, 20, até 30 reais. Uma commission pode chegar a 100 reais, 200 reais, 300 reais, dependendo também da complexidade e do artista em si, né? Um artista muito famoso vai cobrar mais caro para uma commission de um artista pouco conhecido. Mas a commission, ela tem esse diferencial de ser uma arte exclusiva para você. O print, no caso, ele é uma arte que normalmente em quantidade, mesmo que seja limitada. Então, um artista normalmente leva 50 prints, 100 prints do mesmo personagem. Mas a commission ela é única e é somente sua. Então, se você quer um desenho simples e rápido, é um sketch. Você quer ter uma arte de um personagem específico, sem se preocupar muito com qual a cena, qual a situação, com quem ele está contracenando, é um print. Mas se você quiser algo específico, né, um personagem específico numa situação específica, contracenando com outro personagem específico, aí no caso é uma commission. Um olá para todo mundo, meu nome é Cristiano Seixas, eu faço parte da Casa dos Quadrinhos em Belo Horizonte. Esse ano eu vou estar na CCXP em São Paulo lançando a revista em quadrinhos Os Caras do Fahrenheit. É uma coletânea de 84 páginas com vários artistas, alguns deles que hoje trabalham com o mercado internacional. Então tem histórias que a gente selecionou de mais de 10 anos atrás, 3 histórias totalmente inéditas, uma delas com Danilo Dias e Lucas Libânico, que trabalharam na extinta revista Mad. E eu espero que vocês conheçam o material. Eu vou lançar também um novo sketchbook com material praticamente todo inédito e vai ser na mesa G19 do Arts Alley. E eu espero que todo mundo passe lá para conhecer o material e bom evento para todos. Olá pessoal do Quadrinho Drops, aqui quem fala é Fabiana Signorini. Eu e Katia Schittini, as senhoritas de patins, estaremos na CCXP desse ano, na mesa G18. Nós estaremos com vários lançamentos: Diário de Viagem, A Day Love, além de estarmos participando também da coletânea de gibi de menininha e uma pequena participação na HQ Reino Vazio, ou seja, a gente vai estar dando alguns autógrafos nas coletâneas também. Além disso, vamos estar com prints, adesivos, cards, várias coisas. Passa lá na nossa mesinha e confere. Até mais! Olá, meu nome é Lua Barbosa, vou estar na mesa E19 na Comic Con Experience, trazendo prints e adesivos de fanarts de Avatar, Harry Potter, Spider-Gwen, assim como meu trabalho original, e vou lançar meu primeiro quadrinho independente chamado Potência, que fala sobre Mirella, uma adolescente aparentemente normal, que vive numa utopia urbana, mas possui uma estranha habilidade. Seria um prazer ver vocês por lá, vou dividir minha mesa com a Rebecca Honey, e é a primeira vez que vou estar na CCXP, então estou muito feliz pela oportunidade. Aô, ouvintes do Quadrincast, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é Michel Ramalho, eu sou ilustrador, sou quadrinista, e hoje eu vim convidar vocês para dar uma passadinha lá na mesa E41, no Artist Alley, que vai rolar na Comic Con Experience 2018, onde eu vou estar levando 3 lançamentos maneiraços. Vai ser o Lego-me do Lado Avesso, a continuação do Lego-me o Tempo, né? Terá também o livro infantil Dobra, que eu vou estar lançando junto com a Fernanda Montoni, que vai estar comigo lá em parceria na mesa E41, e também o Zine Já Vi de Tudo. Esses 3 lançamentos, mais um monte de print e um monte de coisa. Vou estar esperando vocês lá para dar aquele abraço e trocar aquela ideia boa. Fechou? Um grande abraço e valeu demais. Fala galera do Quadrincast, beleza? Eu sou Wesley Samp, autor do site depositodoes.com, e quero convidar você que vai a CCXP 2018 a me visitar na mesa D09, onde eu estarei com o meu novo lançamento, o livro Nem Todo Problema Tem Solução, segundo volume da coletânea de tirinhas da série Cada Um com Seus Problemas, em que os problemas aparecem como bichinhos bonitinhos e eu mostro de uma maneira bem humorada como é que a gente lida com eles. Além disso, também estarei com os meus outros livros, prints, bichinhos de pelúcia dos problemas, olha só, e outras coisinhas mais. Então aparece lá na mesa D09 pra gente trocar uma ideia e eu fico esperando por vocês lá. Um abraço! Fala aí galera, aqui quem fala é o Maurício Leone, eu vou estar com vocês também na CCXP 2018, vou estar na mesa H28 junto com meu amigo Márcio Menes, onde nós vamos estar vendendo prints originais e commissions na nossa mesa. Todos são muito bem-vindos, é só dar uma chegada lá. Grande abraço! Bom, eu sou Felipe Nunes, eu tenho 23 anos, sou quadrinista, eu estou lançando um pacote de quadrinhos curtos chamado Zunis, onde são 3 livros pequenos, histórias independentes, juntas no mesmo pacote, mesmo embalagem. As histórias todas têm mais ou menos a mesma temática, mas elas circulam entre tipos de narrativas e estilos diferentes. E elas são Asfixiofilia, que é um quadrinho de 24 páginas, formato A5, sobre os percalços de se ter pressa e de não valer a pena passar por cima das coisas. Um quadrinho chamado Flash, tem 24 páginas, formato A6, sobre millennials, investigação e a culpa que ronda a gente, independente da gente controlar. E um outro quadrinho chamado Churros, ou Breve Relato sobre o Fim dos Tempos e Sobremesas que o Precedem, com o roteiro do Célio Secari, tem 12 páginas, formato A4, e é uma fábula sobre um casal, um anjo e o inadiável, que é o Apocalipse. Convido todo mundo para passar na minha mesa F37, que eu tô dividindo junto com a Mayara Lista. Eu vou estar com pôsteres, Dodô, Klaus, alguns brindezinhos para os apoiadores do Catarse do Clean Break, que é o meu livro que eu financiei agora em 2018 e vai ser lançado só em 2019, contra as previsões prévias. Ok? Obrigado e abraço. Olá, eu sou o André Vazios, estarei na CCXP 2018 na mesa A4. Eu estou levando o meu quadrinho mais recente, o Tita, o Watchbook Coda, que tem capas da antiga Dragão Brasil, revista Tormenta, uma série de layouts, né, e esboços. Levo alguns prints também, né, e a gente se encontra por lá. Oi, meu nome é Bianca Moll e eu tenho um projeto de videocontos ilustrados que nasceu no YouTube e se chama Garota Desdobrável. Eu vou pela primeira vez pra CCXP agora e eu tô levando comigo a meio revista, meio livro Astro, que conta a história de um astronauta que se perdeu pelo universo e se encontrou pela Terra. Além disso, eu vou levar um monte de coisa. É o meu livro, Garota Desdobrável, Contos de Papel, um monte de print, botão, chaveiro, tudo feito à mão, que é do jeitinho que eu mais gosto. Eu vou estar lá no A19 do Artist Alley e a gente se vê. Tchau, tchau. Fala pessoal, aqui é o Cláudio Almeida. No Artist Alley deste ano, na CCXP 2018, eu vou estar na mesa D22 divulgando os meus trabalhos. Eu tenho os meus quadrinhos Bonnie King, que é uma história de aventura e fala um pouco de magia, com uma pitada de cultura celta. E um outro quadrinho que é o Amit, que tem uma mensagem meio bacana, que fala sobre amizade. E as minhas artes lá, que vão ter aquarelas originais, alguns prints bacanas dos meus personagens e de coisas divertidas e coisas coloridas também. Vejo vocês lá. Fala galera, meu nome é Guilherme de Souza, criador da série A Última Bailarina. Eu estarei em dezembro na CCXP lançando meu novo quadrinho, Léo, que conta a história de um fabuloso unicórnio que usa a magia do polidense para lutar contra as forças do mal. Você me encontra na mesa B9 do Arts Alley. Lá na mesa, além das minhas HQs, você também vai encontrar prints bacanas de séries como Riverdale, Demolidor e de personagens como Vingadores, Guardiões da Galáxia e vários outros. É isso, passa lá. Abração. Fala pessoal da CCXP, tudo bem? Aqui é o Yonami, eu sou desenhista da House 137 Studio. Eu estarei juntamente com o Rodrigo Oveira e nós estaremos na mesa B35 no Artist Alley com nossos lançamentos. Nós vamos estar levando a Bruxa da Meia-Noite, edição número 4. Para você conferir, vamos ter a presença do Coveiro Maldito e a sua revista, que será lançada também nessa edição da CCXP, e teremos muitas outras coisas, como os prints de nossos personagens autorais. Vamos levar também quadros para vocês poderem prestigiar nosso trabalho, chaveirinhos e muitos outros brindes. Dá uma colada lá com a gente. Um abração. E aí, pessoal que curte o Quadrincast, aqui é o Rafael Calça e eu vou estar na CCXP, na mesa F2728, junto com o Jefferson Costa, todos os dias. E a gente vai levar print, a gente vai levar nossos livros, né? A nossa GoFK MSP, Jeremias Pelle. Também vou levar meu livro Jockey e Crônicas da Terra da Garoa. Então, cola lá, vamos trocar ideia, vai ser muito bacana, hein? Vamos lá. E aí, pessoal do Quadrincast, aqui é o Pedro Leite, eu sou autor do Quadrinhos Ácidos, Tirinhas do Zodíaco e Sofia e Otto. E eu tô gravando esse áudio para vocês para dizer que eu vou estar na Comic Con desse ano de 2018, no Artist Alley, mesa D09, junto com o Will Leite. Eu vou estar apresentando lá meus livros novos, da Sofia e Otto, que é um desses livros, é o livro de quadrinhos da Sofia e Otto, e o outro livro é um livro infantil, é um material infantil dos meus personagens. Além disso, eu vou levar quadrinhos, pôsteres, adesivos, postais, todas essas coisas bacanas que acontecem nesses eventos de quadrinhos, certo? Comic Con 2018, mesa D09 do Artist Alley, eu, Pedro Leite, lá com o pessoal da Sofia Iotto e junto com o Will Leite. Encontro vocês lá, um abraço! E aí pessoal do Quadrincast, aqui quem fala é da Anderson Victor e estarei lançando um quadrinho agora em dezembro, lá na CCXP. O nome do quadrinho é Sangue e Coragem, é uma história épico-tribal, onde conta a aventura de um jovem guerreiro nos preparativos de sua primeira experiência em campo de batalha. É uma história de drama, ação, quem curte mangá, cartoon, vai ser um prato cheio. Estarei todos os dias do evento até no Spoiler Night, dividindo a mesa com um amigo meu, Jean Lins. A mesa é 01, então é só vocês aparecerem lá pra gente trocar uma ideia, falar sobre o quadrinho E eu espero vocês lá. CCXP 2018, mesa E01. E valeu, um abraço para vocês e até lá. Fala pessoal do Quadrincast, meu nome é Adriano Silva, sou o autor da HQ Nacional do Lâmina Selvagem e estaremos lançando o primeiro volume dessa HQ fantástica na CXSP 2018. Dá uma passada na mesa D27 e você vai poder adquirir um exemplar com 80 páginas de quadrinhos. Teremos também prints, camisas e você pode pedir aquele sketch feito na hora. Forte abraço, nos encontramos lá, vai ser épico. Olá, meu nome é Edson Bortolotti e eu tô aqui para falar sobre o meu primeiro quadrinho, que se chama Maré. Maré foi financiado pelo Catarse em 2018 e ele conta a história de Jonas, que acaba naufragando e conhecendo uma criatura do mar. A história de Maré, na verdade, é sobre o quão disposto você está a se doar para estar na vida do outro. Estarei na Comic Con lançando esse quadrinho, estarei na mesa F18 dividindo com o João Godoy e quem puder dar uma passada por lá, conhecer meu trabalho, todos serão bem-vindos. Um abraço. Olá pessoal, eu sou o Lauro Ferreira e eu estarei participando do CCXP na Arts Alley, na mesa G38. Eu estarei com dois lançamentos lá. O primeiro é o Santo Sangue, feito em parceria com o Marcel Bartolo nos desenhos e eu no roteiro. Um lançamento da Jupati Books, selo da editora Marsupial. E vou lançar também a terceira edição da revista da Tianinha, que se chama Efeito Retroativo. Grande abraço! Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o colorista Dijo Lima. Eu estou no Quadrin Groups para confirmar minha presença no Artist Alien da Comic Con Experience 2018. Vocês me encontram na mesa H30. Eu estarei levando várias artes, prints exclusivos e estarei fazendo vários desenhos comissionados ou sketch. Então, quem quiser dar uma passadinha lá para conferir mais do meu trabalho, eu aguardo todos vocês lá. Abração! Fala Luiz, beleza? Aqui quem fala é o Márcio R. Gotland. Nessa CCXP eu vou lançar o volume 4 da minissérie em quadrinhos Greg, o Contador de Histórias. Aguardo todo mundo lá, valeu! Bom, meu nome é Cláudio Alves, eu vou estar na CCXP na mesa A27. Vou estar lançando meus dois quadrinhos, que são os meus primeiros dois quadrinhos, que é o Reino Vazio, a história onde todos os animais desaparecem da face da Terra. E aí como a humanidade vai sobreviver a isso, tá? O roteiro é meu, a arte do Daniel Alves, a arte final Guilherme Rafid e as cores do Thiago Ribeiro. E conta com a participação de vários artistas, como o Wagner William, Agostina Camura, Germana Viana, João Pinheiro, Katia Sidney, Fabiana Signorini, Pedro Cobiaco. O preço de capa vai ser R$30, vai ter 30 páginas, colorido. O outro lançamento é HQ do Outro Lado, estou lançando junto com o Daís Oliveira. Tá uma HQ curtinha, 24 páginas, preço de capa R$10, que ele vai narrar os últimos momentos de uma nave espacial que está emboscada, que no momento da fuga ela fica para trás. Aí a gente vai ver como que a tripulação vai reagir a tudo isso. E a parte importante é isso, provavelmente vai ter alguns prints que os artistas querem fazer em relação ao projeto, mas o principal lançamento desses dois quadrinhos, que é a minha entrada também no mercado. Abraço! Uma outra dúvida que muita gente costuma ter é o que são stands e o que são os painéis, né? Muitas vezes, quando saem anúncios de que a Warner estará na CCXP com seu stand, muita gente pergunta, que dias esse stand vai estar? O stand é uma estrutura, na verdade, montada ali dentro do evento, né? E por ter sido montada do evento, ela vai estar disponível os 4 dias. Então, o stand da Warner, o stand da Disney, que vai ter várias atrações, por exemplo, do Dumbo, do Toy Story 4, da Capitã Marvel, ou o stand da HBO, o stand da Netflix, o stand da Panini, todos esses estarão os 4 dias disponíveis com as mesmas atividades. Muitas vezes algum pode dar algum brinde especial num dia e um brinde especial no outro, mas estarão ali todos os dias. Já os painéis, eles acontecem em 3 lugares específicos, né? São os 3 auditórios, que é o auditório Thunder Cinemark, né? Que é o auditório principal, o auditório Prime e o auditório Ultra. No caso, os painéis são palestras, são aulas com quadrinistas, ou são sessões de pergunta e resposta com convidados da CCXP, ou debates sobre temas como diversidade, sobre a participação das mulheres nos quadrinhos, a participação da comunidade LGBT nos quadrinhos. Às vezes pode ser que tenha alguma apresentação de algum seriado, as pré-estreias, né, dos filmes que terão, que vão ser todas no auditório Cinemark. Isso são os painéis. Esses são eventos que acontecem em horários definidos e locais definidos. Então, o painel que acontece no sábado às 4 da tarde no auditório Ultra só vai acontecer no sábado à tarde às 4 horas no auditório Ultra. Não vai ter outra opção. O stand você pode visitar às 4 da tarde do sábado, às 5 da tarde do domingo, às 3 da tarde de sexta-feira, sem nenhum problema. Ele vai estar lá, vai ter as mesmas atividades, vai estar em tese igual em todos os anos. Mas os painéis, não. Os painéis são eventos específicos que acontecem em horários específicos e em locais específicos. Logicamente, isso inclui também sessões de fotos e autógrafos com convidados da CCXP ou com convidados estandes, né? Muitos estandes trazem seus convidados. Por exemplo, no estande da MSP, provavelmente vai ter sessões de autógrafos com artistas da MSP, roteiristas. Muito provavelmente, talvez, o Maurício de Souza esteja lá fazendo algumas sessões também restritas. Nos estandes, por exemplo, da Jambô, vai ter atividades com autores da Tormenta. No estande da Panini, vai ter sessões de autógrafos com algum quadrinista que a Panini tem a publicação. Na Comics, também costuma muito ter sessões de fotos e autógrafos com quadrinistas que estão no AA. No estande da Kerskuro também existem muitas sessões de autógrafos com quadrinistas de renome que são convidados, no caso da Chiara Escuro. Então existem todas essas diferenças, né? Você pode visitar os estandes, muitos estandes têm atividades todos os dias programadas, mas os painéis você tem que realmente se programar para assistir. E lembrando, claro, né, que principalmente no caso do Thunder, se você entrar para ver um painel, você pode ficar até o último painel ali, e se você sair, você não tem direito a voltar, a não ser que você seja um full experience, né? Full experience tem lugar marcado, garantido, mas qualquer outro caso, em qualquer painel, se você sair, você só volta se tiver vaga ainda no auditório. Alô, pessoal! Aqui quem fala é a Gil Guimarães. Este ano, mais uma vez, eu tenho o grande prazer de participar do ArtDesign da CCXP e estarei lá na mesa C33 expondo meus trabalhos. Passem lá para fazer uma visitinha. Eu levarei o quadrinho A Música de Eric Zahn, todo pintado em aquarela e baseado num conto de terror do Lovecraft, além de várias artes em prints de tamanhos variados. Passem lá para conferir. Um abração para todos. Tchau! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Adler Daré. Eu quero convidar vocês a passar lá na minha mesa, a E15, lá no ArtDesign, onde vocês vão poder conhecer um pouco melhor o meu trabalho. Eu tô levando a edição número 1 do Gracórios. Eu também vou levar e lançar lá na Comic Con, junto com vocês, o aplicativo do Gracórios, que vai ter o volume 2 e o volume 1. Vai ter sketch dentro do aplicativo, vai ter como você mandar a fanart, a gente vai ter um contato direto e vai ser uma sequência muito mais frequente do que tem sido até agora. Também, lógico, na minha mesa vão ter os nossos prints exclusivos da Comic Con. Eu vou levar print do Homem-Aranha, print do Superman, print do Batman, vai ter bastante coisa de Dragon Ball, de Naruto, então vai ter muita coisa legal. E lógico, vão ter vários brindes pra quem passar lá, hein? Fique esperto que os primeiros que passarem todo dia vão ter um brinde especial, bem da hora que a gente produziu. Demorou? A gente se vê lá na CCXP, galera. Valeu! Oi, pessoal do Quadrincast, aqui é o Marco Cortez. Esse ano eu estarei na mesa E16. E eu tô levando o meu sketchbook, o álbum Bilhetes, que foi premiado com o troféu Ângelo Agostini. A gente também foi indicado no HQ Mix como melhor lançamento independente. E vai rolar uns prints legais também. Então, aparece por lá. Vou estar esperando vocês. Um abração. Olá, galera. Eu sou o Rainer Petter. Você vai me encontrar na mesa H44, na CCXP. Além de prints, bottoms, eu vou estar lá com meus quadrinhos O Despertar de Zé Fogueira e com o meu lançamento deste ano, que é Quem Matou o Caixeta. Além disso, eu vou estar lançando lá também um fanzine que se chama Quase Certezas. Então, passa lá, mesa H44, bem lá no finalzinho do Artist LA. Valeu! Olá, me chamo Arielle Moraes, sou animadora e ilustradora. Este ano farei parte da Artist Alley na Comic Con 2018. Levarei várias fanarts de jogos, desenhos e filmes. Entre elas tem League of Legends, Overwatch, Euron Ice, Pantera Negra e outras séries e desenhos que fizeram parte da infância de muitos. Lançarei na CCXP meu livrinho de curiosidades sobre dinossauros, que é um tema que eu amo desde criança e fiquei muito feliz em poder ilustrar algo do tipo. São 15 curiosidades que eu selecionei com muito carinho depois de horas e horas de pesquisa. Espero poder encontrar muitas pessoas legais lá. Estarei na mesa C34, ao lado da Luísa Lacom. Passem lá para dar uma olhada e bater um papo maroto. Oi, sou Bruno Soares, ou Bruno Guma, como me conhecem. Eu vou estar na CCXP todos os dias, na mesa F19, dividindo com Roger Vieira. Eu vou levar meu quadrinho que eu lancei no passado, Pile Up, que foi indicado esse ano a 2 categorias do HQ Mix. E também vou estar lançando um quadrinho novo chamado Pequena Green, que é um quadrinho mais curto. Ele é baseado numa música chamada Little Green, da Joni Mitchell. Eu espero vocês lá. O Roger também está levando novidades para CCXP. E passem na mesa F19, que eu acho que vocês vão curtir. Valeu e abração. Oi, eu sou o Michel Borges, o desenhista do novo mangá do Jaspion. Estou aqui para convidar você a passar em minha mesa, no Arts Alley da CCXP 2018, onde você vai encontrar meus prints, HQs, E claro, também bater um papo bem carregado de referências obscuras de videogame, tokusatsu e daquele filme da Sessão da Tarde que só eu e você assistimos. Então venha me ver antes que Satangos consiga criar o seu Império dos Monstros e destrua a Terra. Até lá! Oi pessoal da Quadrinho, meu nome é Pablo Casado, sou roteirista, estarei mais uma vez na Comic Con Experience, na mesa B31, com o quinto volume das Aventuras de Mariana Belli. É o fechamento do nosso primeiro arco, que teve início lá em 2014, na primeira edição do evento. E agora, Thales e eu estamos voltando pelo quinto ano seguido, né? Quinto ano de evento. E esperamos encontrar vocês lá na nossa mesa, B31. Valeu! Oi, pessoal. Aqui é Bernardo Aurélio. E Caio Oliveira. A gente vai estar na CCXP, na mesa A24. E vamos estar vendendo vários títulos. Entre eles, o Alan Moore, Mago Supremo, do Caio Oliveira. E o quadrinho Foices e Facões, que é nosso, né? Meu e do meu irmão. Além dos nossos outros quadrinhos, né? O Máscara de Ferro e outros títulos como o Hipster Marvel, Super Ego. A gente espera que a gente se encontre lá. Oi, pessoal. Aqui é o André Bernardino. Eu estarei na CCXP esse ano com vários prints e também com duas histórias em quadrinhos. A Santos, um time dos céus, que trata da história do Santos Futebol Clube, e também Uma Estrela na Escuridão, a história real do Andor Stern, o único brasileiro que sobreviveu ao Holocausto, né? Essa história, inclusive, ficou entre as 5 melhores adaptações do HQ Mix ano passado. Passem lá, mesa A26, um abraço. Oi pessoal, aqui é o Ota. Eu vou estar na CCXP 2018, como todos os anos eu vou, e dessa vez eu vou estar lançando o relatório Ota sobre o Super Ota. A minha mesa é a F15. Passem lá para me ver, mas é fácil me achar porque eu estou sempre perambulando por lá. Estou esperando vocês, um abração, tchau. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sidney Meirelles, ilustrador. Estarei na Comic Con esse ano, dividindo mesa com o Eduardo Vieira, na mesa E43, onde levarei alguns prints, tamanho A3. Alguns cards também, e também um sketchbook, onde eu reuni alguns dos meus trabalhos desse último ano, feito no sketch, no único livrinho. Beleza? Nos vemos lá então, na Comic Con esse ano, 2018. Um abraço. Olá, eu sou a Aline Zuvi e eu vou estar na mesa A28 com zines, prints e adesivos. Eu vou lançar o zine Polaroid, que foi o meu Inktober de 2018, e ele conta através de uma sequência de fotos a história de duas mulheres que viajam por Dublin. E eu vou estar lá com o meu O Grito também, o número 17 da série criada pela Ugra Press. O meu O Grito se chama Olho Sobre Tela e ele fala sobre observar as pessoas em museus. Além disso, eu vou estar com o Síncope, que é o meu quadrinho que eu lancei na CCXP do ano passado, e ele foi o vencedor do prêmio Dente de Ouro, categoria quadrinhos que premia quadrinhos autorais independentes. Então eu vejo vocês lá na mesa A28. Fala pessoal do Quadrincast, aqui é o Thiago Souto, passando para dizer que eu vou estar na CCXP com meus quadrinhos por muito tempo, tentei me convencer de que te amava, Labirinto, Microcosmos e Timelapse, mais prints e originais na mesa F36... aguardo vocês por lá. Grande abraço. Oi, pessoal. Meu nome é Ayrton Marinho. Sou roteirista. Vou estar no Artist's Alley da Comic Con Experience de 2018, mesa G36. Vou estar ao lado do desenhista Samuel Sajo. E vamos estar lançando algumas coisas lá de terror. Uma delas é a Helldeng Pandemônio, que é sobre um caminhoneiro satanista. E a outra é uma coletânea de terror, que é da editora Draco. Uma coletânea sobre as obras do Edgar Allan Poe. É só passar na nossa mesa lá, trocar ideia, que vai ser muito legal. Vai ser do caralho. Valeu pessoal, até mais, tchau. Olá a todos do Quadrincast, meu nome é Alzi Alves e estarei na Comic Con Experience, levando um pouco do meu trabalho como quadrinista, ilustrador, colorista digital. Tô fazendo também algumas coisas para Guará, que tá vindo aí com uns quadrinhos muito legais do Santo, Desviantes, Penélope e muito mais. Então se você quer conhecer um pouco do meu trabalho, tanto de cor como de desenho, passa na mesa de 30 na Comic Con Experience 2018, ok? Um grande abraço e aguardo vocês por lá. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Rafa Pinheiro, só pra avisar vocês que na Comic Con agora eu vou estar lançando duas coisas novas. O Silas, que é uma nova aventura steampunk, se passa no mesmo universo do Salto, que foi meu livro do ano passado. Na verdade, conta a história do ponto de vista do vilão, que não é tão vilão assim, mas eu vou dar spoiler se eu falar mais do que isso. E a outra novidade é o Mesa 44 Censura. Mesa 44 é o meu projeto de mestrado, é uma webcomic que eu publico semanalmente, e esse Censura, na verdade, foi um desafio de fazer um quadrinho de 24 páginas em 24 horas. Então é uma edição especial Mesa 44, digamos assim, né? É um episódio de 24 páginas feito em um dia só. Ele vai ser lançado físico lá na Comic Con. Além disso, vai ter um monte de lançamentos de print, de adesivos, de, enfim, outras coisas legais relacionadas aos meus trabalhos, tá bom? E eu não vou estar no Artisale dessa vez. Eu vou estar no stand da Print, da gráfica Print. E vai ser perto do Artisale, na verdade, é do lado do Artisale ali, entre o Artisale e o Maurício de Souza. Então, correm lá no meu stand, que vai ser legal. Vai ter um personagem gigante do Silas, pra vocês tirarem foto. Tô muito animado. E é nóis, gente. Aquele abraço. Olá, pessoal do Quadrincast. Tudo bem? O meu nome é Fábio Paiva. Eu sou professor e trabalho com quadrinhos na educação. Esse foi o tema do meu mestrado e do meu doutorado, que foram transformados em livros e vão estar disponíveis dessa vez no Arts Alley da CCXP. Eu vou estar na mesa F21, vendendo quadrinhos ligados à educação, inclusive o lançamento Identidade vai ser lançado lá, e todos os outros materiais desse projeto chamado Edu Quadrinhos, que é a junção da educação com quadrinhos. Eu espero que vocês possam passar por lá para conhecer o meu trabalho e esses materiais. Muito obrigado, um abraço a todo mundo, um abraço ao Luiz. Tchau, tchau. Fala, galera. Aqui é o Clair, estarei esse ano na CCXP Mesa G44. Terei os prints do ano passado ainda, prints do Bionicão Superman, terei alguns sketchbooks ainda, originais, antigos e atuais. Aguardo a visita de vocês lá na minha mesa para a gente bater um papo. Aparece lá. Um abração. Olá, ouvintes do Quadrincast. Aqui é a Majane, criadora de Umas Potocas. Estarei na CCXP Mesa A3 lançando o quadrinho Meia Dose de Cancan. Aparece lá, na Mesa A3. Um abraço e até. Olá, pessoal. Meu nome é Márcio Abreu. Eu estou aqui no podcast Quadrin Drops para mandar um alô para todos vocês e avisar que eu vou estar na CCXP 18 este ano, no dia 5 ao dia 9 de dezembro. Ano passado, eu lancei a Lorena, minha personagem, revista em quadrinhos. Esse ano, eu não consegui fazer a 2, mas eu vou estar levando a minha revista número 1. Vou estar com alguns prints novos também, com artes novas, desenhando lá ao vivo também, vendendo desenhos originais. E a novidade é que eu vou lançar um artbook esse ano. Então, vou lançar um livro com 60 páginas, com muita arte bonita, algumas a lápis e a maioria colorida também, para o pessoal estar adquirindo lá na CCXP. Vai ser um prazer enorme te encontrar lá. Eu quero agradecer primeiramente ao Luiz Henrique, que me convidou para fazer essa gravação aqui e está divulgando o meu trabalho para vocês, tá certo? Então, espero vocês na CCXP. Passem lá na minha mesa, D24, tá certo? Márcio Abreu, eu vou estar lá aguardando vocês, tá certo? Um grande abraço e até a CCXP, galera. Vai ser épico. Valeu! E aí, galera, aqui é a Vi Marchetti, passando para avisar que eu vou estar com um lançamento na CCXP 2018 do meu livro de tirinhas. São tirinhas de humor cotidiano, relacionamentos, bichinhos de estimação. Então, se você acha que isso é algo que possa te interessar, passa lá na mesa E37. Eu vou estar lá também com prints, buttons e várias coisinhas fofas. Espero ver vocês lá. Nesse bloco nós vamos falar de uma coisa muito importante, né, que acho que todos devem lembrar e sempre ter em conta quando estão na CCXP ou em qualquer evento desse porte, né, que é a questão do respeito. Obviamente a gente já viu muitos casos, né, da CCXP, o mais famoso caso do programa Pânico, né, que fez uma entrevista com uma cosplayer, que um dos entrevistadores chegou até a lamber a cosplayer, né, pra zombar da maquiagem dela, né, e no caso, né, mostrando um total desrespeito, né, ao trabalho ali da cosplayer, né, das pessoas que estavam ali, tanto que o programa foi banido, né, e não participa mais da CCXP de forma alguma. E claro, né, existem muitos outros casos de pessoas comuns, né, que infelizmente acham que por estar no evento assim, podem agir da forma que querem, mas o importante é lembrar que todos ali merecem respeito e todos ali têm que mostrar respeito. Então, se você quiser tirar foto com um cosplayer, uma cosplayer, seja respeitoso, converse primeiro, pergunte se pode, né, verifique o que você pode fazer, né, muitos desses cosplayers, você não pode chegar já abraçando, né, porque muitos dependendo da maquiagem, você pode prejudicar o próprio, ou danificar a própria cosplay da pessoa. No caso de artistas e quadrinistas também, que você for abordar no ar, seja respeitoso. Lembre-se também que muita gente ali também quer ver o artista, então principalmente aquele caso de levar muitas HQs para um artista autografar, peça para ele autografar um pouco, depois volte mais tarde para autografar o resto. Para quem está no staff, né, para quem está trabalhando ali dentro também, seja respeitoso, né, afinal essas pessoas estão lá tentando fazer o possível para o evento ocorrer da forma mais bacana possível. Infelizmente, é lógico, sempre vai ter algum babaca, algum boçal que vai querer estragar tudo, mas lembre-se disso. Tenha respeito com os cosplayers, tenha respeito com os artistas, tenha respeito com o staff, tenha respeito com as outras pessoas também, então não fure fila, não distrate ninguém. Se você vê alguma coisa de errado, chame o segurança, chame o staff, que realmente na CCXP o ideal é que a gente não tenha, ou tenha cada vez menos, esse tipo de coisa. Então, respeito a todos sempre, eu acho que isso é fundamental, não só para CCXP, mas para qualquer outro evento na nossa vida. Oi, pessoal, aqui é a Tietbo. Eu vou estar no WhatsApp esse ano da CCXP 2018, na mesa F17, com o meu lançamento do meu zinezinho chamado Rita. Além disso, eu vou estar com algumas outras publicações que eu já tinha lançado, como um livro chamado Comendo Farofa Pura e Chorando, Tocaia, e outros lançamentos da nossa editora Quadrúpede. E é isso, espero que vocês deem uma passada lá. E é isso aí, cara. Oi, eu sou a Milly Silva, sou roteirista, vou estar na mesa A08 do Artisale da CCXP. E eu vou levar as HQs A Samurai, A Samurai Yorimichi e A Samurai Primeira Batalha. Também vou levar o guia básico e prático para o seu próximo roteiro de história em quadrinhos, que é um guia teórico com 100 páginas e 30 exercícios para te ajudar a escrever a sua próxima história. Também vou levar os livros de contos A Sala de Banho e Criame. Criame é uma coletânea com histórias dos meus alunos de escrita criativa. Também vou ter prints, caderninhos e outros produtos relacionados a Samurai. Espero vocês lá. Fala, pessoal. Aqui é Maurílio DNA. Eu e o Franco de Rosa estaremos na CCXP 2018, na mesa F8 do Artist Alley, lançando o nosso álbum Ultra Boy. Uma publicação muito bacana que junta duas gerações diferentes dos quadrinhos nacionais em um único álbum. Também vamos estar com alguns prints e outras surpresinhas para vender para vocês. Então não deixe de passar lá, mesa F8 do Artist Alley da CCXP 2018. Um abraço e até lá! Oi, aqui é a Marina Vasconcelos e eu vou estar na CCXP 2018 na mesa C29 junto com a Coro Tony. Se você gosta de quadrinho, animação, fofura e filme trash, visita a gente que vai ter tudo isso lá. Vamos vender prints, buttons, postais. A Coro vai estar levando a coletânea de tirinhas dela. E o mais importante, ela está lançando o kit de resistência gay LGBTQ+, que é um projeto de edição limitada, contendo 6 postais de artistas brasileiros que fazem parte da comunidade gay. Todo o lucro será revertido para a Casinha, que é um espaço de acolhimento, cultura e educação de LGBTs em situação de risco. Então, se você apoia a causa e de quebra quer levar umas artes iradas, passa lá. Fala, galera do Quadrincast, aqui é Gabriel Calfa, da Risco HQs Independente. Vou estar na CCXP na mesa B10, junto do Eric Souza, lançando Caros, uma graphic novel sobre autoconhecimento com uma pegada de fantasia e surrealismo. Dá um pulo lá, vamos conversar. É isso aí, grande abraço, mesa B10, valeu! Saudações, senhoras e senhores do Quadrincast. Aqui é o Dan Arrows, criador do Samurai Boy, passando mais uma vez para convidar você que é fã de quadrinhos e que vai a CCXP para chegar na mesa F44 do Artis Alley. Dessa vez eu tô do lado do roteirista e meu amigo Cadu Simões, e esse ano a gente está com muitas novidades e alguns lançamentos inéditos. Temos Moleque, Samurai Boy, um teaser de Alina, que é uma HQ que a gente só vai lançar no ano que vem, e mais uma surpresa inédita, um livro de trocadilhos com personagens queridíssimos da galera que você não pode perder. Então se liga nos lançamentos. Se você curte Chaves e Stranger Things, vai adorar a nossa HQ Moleque, a Casa da Bruxa. Moleque é inspirado no seriado Chaves, com roteiro do Marcos Pena e arte feita por mim. Essa HQ leva a gente de volta para onde estão os personagens da nossa infância, uma atmosfera a lá Stranger Things, Goonies, anos 80 e tal. Agora, se o seu lance é ação, com uma pegada de humor, você vai curtir o Samurai Boy, que é a história do Rico, um aprendiz de samurai que veio parar nesse país tropical. E ele é filho de um grande samurai que chegou por aqui em busca de paz e tranquilidade. Então, enquanto ele aprende com os pais dele as tradições e as artes marciais, ele tem que conviver com as diferenças culturais que a gente tem aqui. Então, só pra começar, a gente tem capoeiristas, índios, animais falantes e samurais no mesmo universo. E nessa HQ que a gente tá lançando esse ano, na CCXP, os javalis da tribo Manimami desaparecem e o Samurai Boy é o principal suspeito. Agora ele precisa encontrar os javalis roubados e descobrir quem é o verdadeiro ladrão. Com roteiro e arte por minha conta, esse mistério cheio de humor será revelado na HQ Samurai Boy, o Ladrão de Javalis. Então, Moleque, Samurai Boy e muito mais, você encontra na mesa F44 do Artis Alley. Nos vemos lá. Um abraço. Aqui é o Ney Costa, de Salvador. Vou estar na mesa G23 e 24 da Artis Alley. Estarei homenageando o trabalho de meu amigo Luiz Augusto Gouveia. E essa é a minha quinta Comic Con seguida. Eu participei de todas as edições da Comic Con, incluindo a Comic Con Tour de Recife. Só que essa Comic Con 2018 vai ser a maior de todas e vai ser épica. E aí, pessoal do Quadrinho Drops, eu sou o Rafael Duarte, eu vou estar na mesa G09, dividindo a mesa com o grande Alex Magnus, e agora em 2018 eu vou estar voltando para a CCXP com o meu projeto Buried, né, ou Buried, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Eu vou estar levando o segundo volume na CCXP 2017, quem me conheceu lá comprou o volume 1, agora estou com o volume 2, e a saga pós-apocalíptica continua, onde um grupo de aventureiros tenta reverter a situação da extinção da raça humana, né, um cenário pós-apocalíptico, não tem novidade aí, mas esse cenário de extinção é uma coisa que reserva bastante surpresa, então confiram lá a nossa aventura, mesa G09. Um abraço. Oi, meu nome é Natana e eu vou estar na Comic Con Experience 2018, na mesa C16. Acho que é bem no meio do Art Sally, perto da garrafona lá, da Itubaína, e eu vou levar prints, brochezinhos, o meu livro Samba, algumas artes originais e toda aquela doideira de papel recortado que vocês já estão acostumados no meu Instagram, tá bom? Beijo! E aí, pessoal do Quadrincast, aqui é o Dudu Torres. Vou estar na CCXP esse ano, dividindo mesa com o meu brother Rainer Petter, na mesa H44. E eu vou estar levando lá o Raiz, minha primeira HQ solo, algumas outras antologias que eu participei, a Base de 2, o Gibi Quântico 2 e o Despertar de Cthulhu. Vou levar também alguns bottoms, né, prints e originais do Inktober que eu fiz esse ano. E é isso, a gente se vê por lá. Abraço! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre Leone, talvez vocês me conheçam do Bate-Papo Ilustrado. Eu tô aqui pra avisar que eu vou estar na Comic Con Experience, na mesa A05 do Artist Alley, com o meu amigo Guilherme Asma. E esse ano, eu, além de algumas opções de print e quadrinhos, eu vou ter também o meu primeiro artbook. Então, espero vocês lá. Abraço! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Izzy, do coletivo Entre as Sarjetas, e venho aqui convidar vocês a visitar a gente na mesa B36, na CCXP 2018. Esse ano a gente vai estar lançando nosso novo quadrinho Contemporâneos. Espero vocês lá. Um abraço. Olá, meu nome é Luciano Salles, eu sou quadrinista e ilustrador da Folha de São Paulo. Esse ano eu estou novamente na Comic Con Experience, na mesa H01 do Artis Alley. Bem facinho, mesa H01. O carro-chefe do meu trabalho são os quadrinhos, e esse ano eu apresento o meu novo lançamento, meu último lançamento, que se chama Eudaimonia, e os trabalhos anteriores, Limiar, Dark Matter e O Quarto Vivente. Também fiz dois prints exclusivos para o evento, um Superman comemorando os 80 anos da criação do personagem, e um Batman, porque Batman é foda, e eu adoro desenhar o Batman. Tem algumas artes originais também. Só chegar lá e se você gosta de comprar de original, a gente conversa e acerta o preço. Uma novidade para esse ano é que eu vou fazer sketch. Então, se você quiser um sketch, é só ir lá, vai ter uma tabelinha de preço. Vou fazer sketch cover também, que são aquelas revistas brancas, que tem a capa branca. Só ir lá e conversar comigo. Se eu estou indo para a Comic Con é porque eu tive o apoio cultural de pessoas e empresas que acreditam no meu potencial. E são elas o Colégio Pueridomus Araraquara, a loja World Game e a loja Mundo Ambiente, o espaço Shanti Yoga, que é onde eu faço minha prática, Portal Informática e a Visual Comunicação. É isso, eu espero você visitar minha mesa, ver as coisinhas que eu tenho lá pra gente bater um papo. Até a Comic Con. Grande abraço. Salve, pessoal. Aqui quem tá falando é o Silvio DB. Estarei na CCXP, na mesa F21 do Artist Alley, e estarei lançando no evento a HQ Crossroads, que é um terror psicológico estrelado pelo H.P. Lovecraft. Além disso, eu terei os meus lançamentos antigos, né, as minhas HQs já publicadas, terei diversos prints, estarei fazendo sketches, enfim. Quem quiser passar lá, trocar uma ideia, dar um abraço, mesa F21, então cola lá que vai ser bem legal. Um abraço e espero vocês por lá. Oi, pessoal da Quadrincast, aqui é a Rafaela Vilela, ilustradora. Eu vou expor este ano na CCXP 2018, vou estar na mesa E44 com meu primeiro livrinho, o Mertini. Ele é um livro todo ilustrado com 10 receitas de drinks apresentados por sereias bêbadas. Então, se você gosta de drinks e sereias bêbadas, elas vão ensinar 10 variações e drinks tradicionais. Ele é todo ilustrado, como eu disse, com seus amiguinhos marítimos. São sereias que vivem de muito mais do que só água salgada. Além do livro, eu vou estar vendendo alguns prints, bottoms e adesivos. Então, passa lá, vem me dar um abraço e a gente se vê por lá. Um beijão! Oi, gente, aqui é a Natália Prata. Esse ano eu vou estar dividindo a mesa com a Renata Nolasco, a nossa mesa é a B26, e eu vou estar levando meu livro de colerir Meninas e Magias, um zine sobre como é a vida no fandom, que todos nós compartilhamos um pouco dessa cultura nerd, e fora isso vou levar muitos prints, adesivos, pins, um monte de coisa fofinha. Passa lá, viu? Oi, pessoal, aqui quem fala é Daniel Canedo, e eu estarei na mesa A32-33, juntamente com a Rafael Fernandes, da editora Draco. Nós vamos levar vários lançamentos, entre eles a coletânea Delirium Tremens de Edgar Allan Poe, para a qual eu fiz a capa, a Freak Show com o roteiro do Rafael, a arte minha e do Omar Vignoli, e também eu vou estar levando alguns prints de Sandman, de Alien, de algumas das capas que eu já produzi para Draco também, e eu aguardo todos vocês lá. Se vocês quiserem, podem dar uma conferida lá no meu Instagram, @canedovisual. Um abraço e até lá. E aí, pessoal do Quadrincast? Meu nome é Alexandre Tissot, eu vou estar no Arts Alley, na mesa H4, lançando os quadrinhos Geada Brava, Embate e Os Caras do Fahrenheit. Espero vocês lá, ok? Abração! Oi, aqui é a Letícia Pusti. Na CCXP desse ano eu vou lançar Mensagens Positivas Compiladas de Agressividade e também Sobre Vidas. Os dois são compilados de tirinhas, o primeiro é mais tirinhas cômicas, autoexplicativo, e o segundo são tirinhas mais sérias sobre o cotidiano. Eu encontro vocês na mesa E30. Todos os dias. Olá, meu nome é Jane Carme Oliveira, eu sou ilustradora. Eu vou estar na mesa G20 lançando meu zine Memórias de Acesso Remoto. Memórias de Acesso Remoto é um projeto que eu desenvolvi ao longo de 2017 e esse ano também. E é um conjunto de ilustrações baseadas no álbum Random Access Memories, do Daft Punk, que eu sou muito fã. E aí eu escutando essas músicas e me vinham várias imagens na mente. E aí eu resolvi desenvolver uma ilustração para cada música. E aí eu ia escutando essa música em loop desde a concepção até a finalização da ilustração. E o resultado é esse zine que você pode conferir lá na mesa. Além do zine, eu também vou estar levando a antologia Grimório, que é um conjunto de histórias em quadrinhos que uma galera da UFMG juntou para fazer, e os outros artistas jovens de BH também. E o tema principal dessa antologia é magia. Mas dentro disso de magia tem várias histórias diferentes. A minha história, por exemplo, é na verdade uma história sobre como lidar com as expectativas em relação ao futuro e as pressões familiares. Mas além do zine também e da antologia Grimório, vai ter um monte de coisa legal, vai ter print, bottom, passa lá na mesa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguma coisa. Muito obrigada. Encontro vocês lá. Mesa G20, hein? Salve, ouvintes do Quadrincast. Eu sou o Davidson Manes, autor de Justiça Sideral, e estarei mais uma vez no Art Alley da CCXP 2018. Eu estarei lançando o novo encadernado do projeto, intitulado Recomeços. Aguardo todos vocês na mesa D43. Forte abraço. Oi, eu sou a Thaisa Maia, e eu vou estar na mesa C32 da CCXP, lançando meu novo livro Fantasia, além de prints, adesivos e os pins de metal mais charmosos do Brasil. Vejo vocês lá, hein? Mesa C32. Não esquece! Extra, extra, extra! O fim está próximo! Lançamento da HQ interativa The End na mesa C36 do Artist Alley da CCXP. Através de uma lupa temporal com realidade aumentada, ajude a garotinha Liv, Dimas o Tiranossauro Rex, Onofre o Mamute, Lúcia a Mulher nas Cavernas e Atila, um babuíno da bunda rosa, a descobrir quem estará tramando o fim do mundo. Teremos muitos prints e outras coisas. Apareço! Oi, pessoal. Eu sou Pedro Mauro, quadrinista e ilustrador. Eu vou estar na CCXP todos os dias do evento, na mesa E3233, no Artista Allen. Eu estarei lançando o meu segundo álbum da trilogia Gatilho. Gatilho é um quadrinho de faroeste no estilo Western Spaghetti, que homenageia os clássicos de Sergio Leone nos anos 60. E foi lançado no ano passado na CCXP e já está na terceira edição. Também com o roteiro de Carlos Stefan, que também estará lá ao meu lado. Além de Gatilho e Legado, eu vou levar também sketchbooks 1 e 2 e originais para venda. Passa por lá para bater um papo. Espero vocês lá. Um grande abraço. Até lá. Longos dias e belas noites. Aqui quem fala é a Renata Rinaldi. É um prazer estar novamente no Arts Alley da CCXP. Nesse ano você me encontra na mesinha E07. Estou levando diversos prints, adesivos, pins de metal e bottoms. Além dos trabalhos anteriores, como Jardim, Hey Look Around, Basídio 2 e um super lançamento exclusivo, The Invisible Thread, meu quadrinho que apresenta 4 histórias sobre os laços afetivos em diversas formas. Porque um fio invisível conecta todos que estão destinados a se encontrar. Espero vocês lá. Um beijinho. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o João Gabriel e estarei na mesa G11 da CCXP com prints, a versão impressa da minha webcomic Definhar e meu lançamento em cocriação com Gustavo Tertoleone, o terror psicológico Nobre Lobo. Essa HQ foi produzida através do Proac SP e é nossa primeira publicação, tanto minha quanto do Gustavo, que assina o roteiro. Ela está sendo publicada pela SES SP Editora e a gente vai ter lá na mesa. Então é isso aí, mesa G11, te espero lá. Olá, meu nome é Cadu Simões, eu estarei participando do Arts Alley da Comic Con Experience. Vocês poderão me encontrar na mesa F44, eu estarei dividindo ela com Dan Arrow. E entre os quadrinhos novos que eu vou levar, vai ser um fanzininho do Homem Grilo, bem baratinho, ele vai custar apenas R$2. Com certeza vai ser o quadrinho mais barato que você vai encontrar no evento. E além disso, também levarei meus outros quadrinhos, como Nova Ela, de Acelera SP e Cosmogonias. É isso aí, falou. Oi gente, eu sou a Manu Cunhas, vocês vão me encontrar na CCXP lá na mesa C35. Eu vou estar vendendo vários livros, posters, adesivos, postais, imãs de geladeira, tudo que eu puder, alguns originais também. E acho que dá para identificar meu trabalho como um trabalho que tem bastante coisa de gato, bastante mulher nua, uma pegada bem feminista e com bastante preocupação social. Então, se vocês quiserem ver umas aquarelas bem lindas e algumas pinturas digitais do Universo Nerd, venham lá falar comigo, tá bom? Oi, gente, aqui é a Debs. Eu vou estar esse ano lá na CCXP, na Artist Alley, com o Hendrik Sweet. A gente vai estar na mesa H8 e a gente vai levar quadrinhos. Eu vou levar o meu quadrinho que eu lancei esse ano, chamado Crônicas de Cordata, que é uma história que se passa num universo de RPG. E o Hendrik vai levar o Karts, que é um quadrinho de corrida, baseado num jogo de tabuleiro que ele criou. Ele vai levar umas miniaturas também desse jogo pra vender. E o outro quadrinho que ele vai levar, que ele também lançou esse ano, chama Rastro, que é um quadrinho e jogo de tabuleiro. E a gente também vai levar uns prints, vai levar bottom, adesivo. Dá uma passadinha lá pra conferir. Até mais. Obrigada, viu? Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é Bruno Bill. Vocês vão me encontrar na mesa D39 do Artist Alley na CCXP 18 esse ano. E os dois gibis que eu tô levando são os seguintes. O lançamento desse ano, meu, em parceria com o roteirista Marcelo Fontana, que é o Trovões do Rio Negro. Um faroeste meio à brasileira que a gente escreveu e desenhou esse ano, que é um faroeste, uma história meio de faroeste que se passa na Amazônia, com capa colorida e desenho preto e branco nas páginas internas, meio inspirado nos fumetti italianos. E A Rainha Pirata, que é um lançamento já mais antigo meu, com roteiro e cores da Gisela Pisato, arte minha, contando a história da pirata Grace O'Malley, irlandesa famosa e personagem histórica. Além desses dois gibis, vocês vão encontrar arte original, página comigo lá, vou encontrar um marca-páginas e algumas outras coisas legais que a gente está preparando para essa convenção. Eu recomendo fortemente aparecer na mesa D38 também do meu lado, que é onde está o Marcelo Fontana, o roteirista que fez o Trovões do Rio Negro junto comigo, que está com outros lançamentos fenomenais, e checar o trabalho do Alex Lins, que divide comigo a D39, que é, pô, um artista fenomenal também. Apareçam lá, vocês serão muito bem recebidos, troquem uma ideia com a gente. Valeu, galera, abraço! Fala, galera do Quadrincast. Eu sou o Carlos Stefan e você me encontra lá na CCXP, na mesa E32, E33, junto com o Pedro Mauro. A gente vai estar lançando o novo volume da trilogia Gatilho, Legado. A gente se vê por lá. Um abraço. Eu sou Renato Quirino, eu vou estar na mesa H3, junto com o André Turtelipolis. E esse ano a gente vai levar o nosso novo trabalho, que é a HQ Máquinas do Choro. Nossa história fala sobre o futuro onde os robôs receberam uma atualização de sentimentos e viraram amigos. E a história se passa no momento que eles vão perder essa atualização. Além disso, na mesa, eu vou lançar meu zine junto com Alexandre Tso, que chama Curva de Rio. Passa lá, dá uma conferida nos meus originais também. Valeu! Olá, ouvintes do Quadrincast. Eu sou Carlos Yenes e vou estar participando do Comic Con Experience 2018, lançando o Baú das Mágoas, que basicamente é uma série de relatos em quadrinhos que conta pequenos traumas e outras situações constrangedoras que eu passei. E também é com muito orgulho que eu lanço na Comic Con a antologia Quadrinhos que Podem Desgraçar Sua Vida, ou não, que traz 17 histórias curtas de autores do Brasil inteiro. E aí tem gente de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, de Belém do Pará, de Brasília, de Curitiba, de Porto Alegre, etc., participando. Então eu te convido oficialmente a vir conhecer a mesa F17 para trocar uma ideia, prestigiar nosso trabalho. E é isso aí, te vejo lá! Aos fãs de histórias de vampiro, trazemos uma cacofonia de sangue, violência, canos fumegantes e dentes afiados. Criada nos moldes das músicas da banda Semblance, trazemos um mundo sombrio onde superstições e ameaças que espreitam no escuro são reais. Confira um lançamento exclusivo dessa história na CCXP 2018, na mesa A16. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um Quadrin Drops sobre a CCXP 2018. Lembrando a todos que quem quiser saber como foi a cobertura das outras edições, é só procurar nas nossas redes sociais, né, no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast, no nosso Twitter, @quadrin, e no nosso Instagram, @quadrincast, com as hashtags Quadrin na CCXP. Tivemos coberturas em 2014, 2015, 2016, em 2017 infelizmente por motivos de força maior foi bem reduzida, mas em 2018 teremos uma cobertura principalmente da quinta e da sexta, com fotos, provavelmente tentaremos lives, mas com certeza estaremos lá ajudando a divulgar o quadrinho nacional, como já fizemos nesses dois programas, dando espaço para muitos artistas fazer a divulgação do que levarão lá no Artist Alley. Então desejamos a todos que tenham uma ótima CCXP 2018 e esperamos vocês também para CCXP 2019, que é logo ali, como diria o famoso Fernando Vanucci. Então, é isso aí, pessoal. Queremos desejar a todos aí que tenham um evento épico, como eles mesmos gostam de falar, né? E desejamos que voltem em breve para ouvir mais nós aqui do Quadrincast. Nossos novos programas estão vindo aí e esperamos que em 2019 nós tenhamos mais podcasts, mais coisas para mostrar para vocês e, quem sabe, fazer uma cobertura ainda melhor da CCXP 2019. É isso aí. Um abraço e até a próxima.